Bandeirantes FM da Bahia, no pé da jaqueira do terreiro de Mãe Menininha, irradiando os encantos do Gantoá. ZYC 306, 99,1. Bandeirantes FM, terceiro lugar na opinião de um público. Queridas amigas, eu tenho um toque para vocês. Não me acompanhe, querida, como eu sou novela. Eu sou a mais gostosa da Bahia. Bandeirantes. Foi lá na barra que eu conheci Cici. Moça bonita, gosta de comer capim. Fim de semana, te levei pro meu pomar. Pra tomar banho de rio e curtirmos o luar. Gostosa. Aqui na piranha, todas as coisas que queria provar. Lampada das praias, aqui na Bandeirantes FM, a mais gostosa da Bahia. commander, your gatorade. A 12-mile opening, your playboy, take her to me. Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, c'est pour ça qu'on lave. Angela, c'est pour ça qu'on tasse. Angela, c'est pour ça qu'on tire. Angela, c'est pour ça qu'on roule, roule, roule. Bandeirantes. e você continua me ligando 2371002. Eu tenho para você um kit de praia com uma viseira, uma cadeira, um óculos esporte, um óleo bronzeador e também uma canga. Esquadria de alumínio é com a Tat Box. Portas para box, janelas, grades de proteção, vidros e espelhos. Tudo em alumínio e acrílico com 20% de desconto. Orçamento grátis. Avenida Otávio Mangabeira, 77. Primeira rótula do aeroporto. Telefone 249-1779. 2371002, o canal. E tá rolando pra você agora aqui até às 18 horas. Lambada das Praias. A melhor opção no seu final de semana. Essa aí é o novo sucesso do Gervásio. Rainha do Bairro. Lá na rua tem uma menina que é um avião. Tem um corpo escultural que parece peito a mão. Ela é a rainha do bairro, ninguém pode negar. Quando ela passa por mim, já começa a delirar. Ela me chama na rua e eu a chamo Vieta. Quando vejo as coxas dela, eu me mato na... Ela me chama na rua, eu a chamo Vieta. Eu digo eita, na puta, eita, na. Eu digo eita, ela me chama na puta, eu a chamo de eita. Bandeirantes. Lá na rua tem uma menina que é um avião. Tem um corpo escultural que parece feito à mão. Ela é a rainha do bairro e ninguém pode negar. Quando ela passa por mim, já começa a delirar. Ela me chama na rua e eu a chamo de eita. Quando vejo as coxas dela, eu me mato na... Ela me chama na rua, eu a chamo de eita, na rua, eu digo eita, na rua, na rua, eita, na rua, eu digo eita. Ela me chama na rua, eu a chamo de eita, na rua, eu digo eita, na rua, na rua, eita, na rua, eu digo eita, me chama na rua. bulot, pisa cana, nana, pisa conen, deden, pisa bourric, oui, pisa mouton, dodo, pisa cochon, chocho, pisa lapin, pepe, pisa raccoon, coucou, pisa femme, pisa femme, pisa femme, pisa femme, pisa femme, pisa femme. J'en sors plein, oh oh. Mais moi en cas parler, oh oh. C'est moi qui ca dit serpa, oh oh. Moi ça sort aimer ça, sort oh oh. Ca adorer ça, oh oh. Tous les hommes yo aimer ça, oh oh. Mais oui yo aimer cuisse, cuisse oh oh. Sa poule, cuisse sa cana, cuisse sa codène, cuisse sa couric, cuisse sa mouton, cuisse sa cochon, cuisse sa lapin. Puis sa raccoon, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme. Do Sidney Magal, me chama que eu vou. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele, fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate comoção. Te abraço, te roço, te estrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Te abro tesão, brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bondade de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. Eu vou ser pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Thank you. Tocantins. Na luz e deixa o seu olhar fugar. FM, a mais gostosa da Bahia. Você se chega e me tira para bailar, fica dizendo mentira para agradar, fala no vídeo e convida para chamar, diz que me ama e que eu tenho que acreditar. Quero ver lá dentro do peito, quero ver lá dentro, coração aberto dizendo pra quem tá batendo. Chega de conversa bonita, quero ver lá Brasil! Lambada das Praias, o seu programa do final de semana na Bandeirantes FM, a mais gostosa da Bahia. Agora 2 horas e 45 minutinhos, 2 horas e 45, faltando 15 para as 3 aqui na Lambada das Praias da Bandeirantes, a mais gostosa da Bahia. Thank you. Tá dentro do corpo de toda mulher. A mulher tá na pele, tá dentro do corpo de toda mulher. Tem brasa de fogueira, queima como fogo, mas fogo não é. Tem brasa de fogueira, queima como fogo, mas fogo não é. É o amor, esse jogo infinito te dá. Bem me quer, mal querer. Só jogar esse jogo infinito te amar. Bandeirantes. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vim me dar um beijo nesse meu desejo. Eu vou me acabar. Bandeirantes FM da Bahia. No pé da jaqueira do terreiro de Mãe Menininha, irradiando os encantos do Gantoá. ZYC 306, 99,1. Bandeirantes FM, terceiro lugar na opinião de um público.